nós podemos nos livros achar, mas só Cristo nossa alma alumia, pois só Ele dá calma e alegria, e só Ele nos pode guiar, e só Ele nos pode guiar. Muito mais do que bons estudantes, muito mais do que bons cidadãos, precisamos de andar vigilantes para sermos da fé bandeirantes, pois colegas nós somos cristãos, pois colegas nós somos cristãos. Não busquemos apenas a glória de alcançar quase todo o saber, quer da ciência, quer da arte ou da história, a razão é falaz e ilusória. Sem Jesus nada pode valer, sem Jesus nada pode valer. A pesquisa da pura verdade, consagremos o nosso labor. Todo engano enfraquece a vontade, a mentira não traz liberdade, e não cabe ao engano louvor, e não cabe ao engano louvor. Só em Cristo esta pátria querida achará seu futuro feliz. Nele está toda a luz, toda a vida, procuremos tornar difundida a verdade em nosso país, a verdade em nosso país.